Solta a piseira aí, vai. Portal do Arroz. Chama seu menino. Cê tá doido. Olha o piseiro. O barão da pisadinha da Bahia. É pra torar o paredão, é pra torar. Rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Eu vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita, minha irmã sou fã. Minha rapariga tchutchutchu tchan tchan tchan. Minha mulher respeita, minha irmã sou fã. Minha rapariga tchutchutchu tchan tchan tchan. É rapariga, ela é rapariga. É rapariga, rapariga. Ela é rapariga, cê tá doido. Não mexe no volume. Chama seu menino. O barão da pisadinha da Bahia. A pegada é diferente, seu menino. É pra torar o paredão. Aê, papai. Estourou, meu filho. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Vou dizer agora o esquema qual é. Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher. Vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita, minha irmã sou fã. Minha rapariga tchutchutchu tchan tchan tchan. Minha mulher respeita, minha irmã sou fã. Minha rapariga tchutchutchu tchan tchan tchan. É rapariga, ela é rapariga. É rapariga, ela é rapariga. É o barão da pisadinha da Bahia, meu rei. A pegada é diferente, viu?